certo no cinema. Na realidade sempre foi um dilema. Por mais que eu me esforçasse, ela dizia: você não tem classe. Trabalhava duro, não podia parar. Tocava em toda a gig, tô aí, vamos lá. E por mais que eu me esforçasse, ela dizia: você não tem classe. Como é que eu ia entender? Flamber, petit déjeuner. Eu não estudei na Europa, não tive limusine na porta. Não na minha estrada eu nunca tive saída. Cedo na batalha eu fui à luta na vida. E por mais que eu me esforçasse, ela dizia: você não tem classe. Te amo, milady. Você não tem classe. Te amo, princesa. Você não tem classe. Eu sei, o nosso amor é complicado. Eu sou um pobre apaixonado. Te amo, milady, yeah. Você não tem classe. Te amo, princesa. Você não tem classe. Eu sei, o nosso amor é complicado. Eu sou um pobre apaixonado. Vagabundo só deu certo no cinema.